sucesso que balou várias paixões. Então arrocha, arrocha com a Liginha. Vem! Arrependida, hoje estou chorando. Como eu pude me entregar de vez? Eu te entreguei os meus sonhos, tanto amor eu dei, e você mentiu, você mentiu, me Oficial do Arrocha. Você mentiu.